Só tua lembrança faz. A vi à esquina gasta do meu tempo, um acordeão velho que soava, enchia de um som rouco a Rua da Esperança, e tinha uma tecla por outra variada, à esquina do meu bairro de criança. Era uma voz amiga que embalava, e a minha atenção toda de menino, que não via na música um destino, ia para o velho e cego tocador, para as suas barbas brancas de senhor, gabardine, olhos mortos e cinzentos, dedos moles, cabelo grande, gestos lentos, tocando um fado velho em mi menor. Quando aprendia na escola velha a contar, a soletrar e a ter ideias, às vezes o harmónio irrompia e a melodia gasta enchia a escola, entrando clandestina pelas janelas. O elétrico ali ao Condebarão, e o carro que não vinha e eu esperava, passava uma miúda e eu já espreitava, e o velho começava com a canção. Lararara. Quando vinha cultivava a devoção de ir comprar o jornal ali em frente, e enquanto recordava a melodia sentia o velho a cada dia mais pobre, mais velho e mais doente. Morei perto, morei longe, e a minha mãe contou-me no outro dia que ele morreu. Ao enterro foi um rafeiro e três vadios, e uma velhota amiga que com ele viveu. À esquina continua a melodia, mas o acordeão esse desapareceu. Lá, esta vontade de cantar, minha memória, meu lábio e vocação. E apenas hoje tantas cantigas consumadas, tantas memórias percorridas, e apresto prego aqui nesta canção.

em arranhar a pele do teu amorzinho. Só pensas em arranhar a pele do teu amorzinho. Depois eu fico pior do que uma leoa. Depois eu fico pior do que uma leoa. E só penso arranhar tua pele até que te doa. E só penso arranhar tua pele até que te doa. Passamos a noite nesta guerra tão manha. Passamos a noite entre o inferno e o céu. Arranhas tu, arranho eu. Passamos a noite nesta guerra tamanha. Arranha, arranha, arranha, arranha. Passamos a noite entre o inferno e o céu. Arranhas tu, arranho eu. Arranhas tu, arranho eu. Palhaços, é só escolher. Do norte ao sul, do Algarve à beira, há de haver sempre, sempre uma feira. E é por isso que a gente vai, mesmo que acabe para o ano a mais. Vamos à feira, lá vamos nós. Canal 2. Sempre música entre nós. Para se mandasse para mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria para mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu te peço, Senhor, traz de volta este amor. Senhor, está perto o meu fim. Eu te peço, meu Deus, tem pena de mim. Se mandasse para mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria para mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu te peço, Senhor, volte este amor. Senhor, está perto o meu fim. Eu te peço, meu Deus, tem pena de mim. Tanto erros de amor, se defende. O verbo errar será sua dar. Erros de amor toda a gente os faz da vida. Erros de amor como este que hoje canto. És o melhor e em contrapartida ganha-se uma ferida como esta que dói tanto. Erros de amor toda a gente os faz no fundo. Erros de amor como o que me faz sofrer. E do pior, mas ainda me iludo que apesar de tudo posso voltar a fazer. Erros de amor toda a gente os faz na vida. Erros de amor como este que hoje canto. Dá-se condenados numa eterna solidão. Dois amores separados sem haver uma razão. Anjos condenados numa eterna solidão. Dois amores separados sem haver. Just call.